abram caminho para o rei. Sorriu em vez de se culpar. Ele é justiça, ele é a lei. E fez pra nos levantar, pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curva, caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô, Baína. Abra um caminho para o rei e se anuncie em um trovão. Lapareda pra me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar, caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô. Para o rei, sorriam em vez de se curvar. Ele é justiça, ele é a lei. Que fez pra nos levantar, pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curva, caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô, pá. Caô, cabeça, Xangô, Baína. Caô, cabeça, Xangô. Caminho para o rei.